poder. Aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Se afogam no próprio veneno, tão ingênuos. Se a carapuça serve, falo mesmo e eu cobro quem me deve. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta todos tão normais. Down, down, down, down, down, down, viu? Falei. Depois não vem dizer que eu não avisei. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Sociedade em choque, eu vim pra incomodar. Aqui o santo é forte, é melhor se acostumar. Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim? Se equivocou. Fui eu que criei, vivi, escolhi, me descobri, agora que estou. Não aceito cheque, já te aviso, não me teste. Se merece, então não pede, vá fazer algo que preste. Quem é ligeiro investe, não só fala, também veste. Juiz de internet caga se espalhando feito peste. Se não tá no meu lugar, então não fale, meu, não fale. Se for fazer pela metade, não vale, não vale. Eu vivo com doses disso, a Deus que sabe. O resto ninguém sabe. Quebro tudo pra que todos se calhem. Clô, clô, clô, clô, quem vem? Só quem tem coragem vai. Já falei que quem nasceu pra ser do topo nunca cai. O medo é de quem, hein? Olha quem ficou pra trás. E a vida segue, segue, e o tempo não volta mais. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta todos tão normais. Down, down, down, down, down, down, viu? Falei. Depois não vem dizer que eu não avisei. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não. Eles não sabem o que dizem. Não aguento, então não fiquem. Eles não sabem o que dizem. Não aguento, então não fiquem. Se tem uma coisa que me irrita é ver bocas malditas dizendo mentiras sobre minha vida, coisas que eu nem vivi ainda. Eita, frustrados, pirados na cola. Já perdi a hora, preciso ir embora. Alguém me espera lá fora, me deixa. Me deixa, me deixa.